Como é que é, ouvintes? Estamos aí na firma, meus putos. Espero bem que sim. Yeah. Ei. Hey. Yeah, vamos lá. Não me estragues a vibe, estava aqui a curtir. Vieste para aqui chatear, só me apetece fugir. Vai, vou começar, calem-se. Se vais ficar, fica tranquilo. Sabes bem que não vacilo, não me apanhas nestes dias. Todos os anos foram queimar calorias. A meu ver isso foi bem desgotante, porque o outro escreve bem, mas é muito ignorante. Já passaram 2 anos, não estás às farto. Essa merda deve doer mais que a dores de parte. Esse deporte não me cala, quer ser adulto com o produto que inala dread. Não pensas em desistir, oh meu Deus, dás-me vontade de rir. Eu estou na luta, estou na via, para me apanhar tens de fazer fisioterapia. Enterro sem pressão, traga uma escavadora. Vim deitar o gajo abaixo, chamem de demolidora. Yeah. Devagoda. Yeah. Ei. Yeah. Devagoda. Já passaram 2 anos, não estás às farto. Essa merda deve doer mais que a dores de parte. Esse puto não se... Foda-se, caralho!